Apocalipse de Jesus para os simples de coração. Hoje iniciamos a explicação das trombetas. Vocês já estão ficando familiarizados com elas, porque já falamos sobre esta, sobre aquela, mas agora vai ser sequente a explicação. Motivo porque eu volto à leitura do texto. Não vou me demorar em nenhuma delas, que será uma visão geral, que é para os simples. Porque em maior profundidade se encontra na palavra do irmão Zarur, e também na minha palavra, quando eu gravei para vocês Apocalipse e profecias, e continuo gravando em separado. Mas aqui é para os simples, aqueles que são o motor da civilização, são o calor das almas, os simples a quem Jesus amava. Não significa ser simplicidade, pobreza. Não tem nada a ver com classe social. Bem que a maioria dos simples estão entre os considerados pobres, que já sofreram bastante, a ponto de abrir o coração à mensagem que lhes pode salvar. O sétimo selo, os sete anjos com as suas trombetas. Capítulo 8 do Apocalipse de Jesus. E quando o Cordeiro de Deus abriu o sétimo selo, fez-se grande silêncio no céu, cerca de meia hora. Então vi os sete anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas sete trombetas. E veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro. E lhe foi dado muito incenso. É o incenso da vitória, para oferecê-lo com as orações de todos os santos. Sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus o fumo do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões e vozes e relâmpagos e terremotos. Então os sete anjos, que tinham as sete trombetas, prepararam-se para tocar. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra, e foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. E o segundo anjo tocou a trombeta, e uma grande montanha, ardendo em chamas, foi atirada ao mar cuja terça parte se tornou em sangue. E a terça parte das criaturas que vivem no mar morreu. E a terça parte das embarcações pereceu. E o terceiro anjo tocou a trombeta. E caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto. E a terça parte das águas se converteu em absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, pois se tornaram amargosas. E o quarto anjo tocou a trombeta. E foi ferida a terça parte do sol, e da lua, e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse. E na sua terça parte, assim não resplandecesse o dia, nem também a noite. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai dos habitantes da terra! Ai dos habitantes da terra! Ai dos habitantes da terra! Por causa das outras vozes dos três anjos que ainda têm de tocar a trombeta. Bem, ainda faltam três trombetas. Mas vamos aqui à visão geral delas no Apocalipse. Esther, presta atenção aqui no profeta Ezequiel, e vocês todos, pré-mocidade, mocidade, as irmãs comunicadoras, os irmãos comunicadores da palavra de Deus, as mulheres legionárias, vocês têm que cada vez estar mais atentas aos fatos. Porque o anjo já disse, no versículo 17 do capítulo 16 do Apocalipse: tudo está feito. Aqui está a missão dos Paulos e também dos Franciscos. E não deixa de ser a dos Pedros e dos Joões. Profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 21. Vou buscar os filhos de Israel entre as nações para onde foram. Eu os recolherei de todos os lugares e os reconduzirei ao seu solo. E eu vou falar sobre Israel de Deus agorinha mesmo. Mas Satanás está desesperado por saber que lhe resta pouco tempo. E o seu sinete é este: dividir para reinar. E a baixaria mor, contra a qual o próprio Jesus se levanta na palavra de Zarur, na sua constante, martelante e insistente pregação de unidade na LBV, na religião de Deus, no PBV com a política de Deus, e o Centro Espiritual Universalista, o Céu da Religião Divina, com o Dia do Senhor. É a mediunidade direta e a integração que nos vem da fé que diviniza e corresponde ao quarto estágio iniciático da religião divina. Jesus chegou. E veja quem tem olhos de ver e ouça quem tem ouvidos de ouvir. Podemos apressar ou retardar esse fato, como diz Pedro em uma de suas epístolas. Diz Jesus, o divino chefe do planeta Terra, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, versículo 25. Todo reino contra si mesmo morrerá por si mesmo. Uma casa dividida não reina. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículo 10. Ou se trairá, ou se odiará mutuamente. E aí eu recordo a grande missão dos jovens da LBV. Mocidade, pré-mocidade, soldadinhos de Deus. Na chave 15 da volta triunfal de Cristo Jesus. Quando o irmão Zaru diz que o anticristo no mundo inteiro vai avançar cada vez mais. Cada vez mais. Cada vez mais. Os efeitos estão aí. Hoje até as grandes feministas já estão declarando que a mente das crianças estão ficando erotizadas. As meninas estão sendo criadas para serem gatinhas ou gatas. E os rapazes para serem gatinhos ou gatos. Ou coisa pior. E diz a doutora Maria Helena Matarazzo, psicóloga, feminista também. E lá adiante eles vão aprender que a vida não é nada disso. Que o exagero das transformações, sabemos nós, atingiram a família. Mas não a família de Deus. Esta permanecerá unida pelos séculos dos séculos. Amém. Apocalipse para os simples. O início da explicação geral sobre as trombetas. Deus, o Cristo e o Espírito Santo ouviram as súplicas do seu rebanho único, o Israel de Deus, o seu povo da terra e do espaço, Não se esqueçam da humanidade de cima. Não lhes é mais permitido isto. Zaru pregou a união das duas humanidades. Nós estamos fazendo isso. E vocês também. Fujam dos calos mentais do passado. Deus, o Cristo e o Espírito Santo ouviram as súplicas do seu rebanho único, o Israel de Deus, o seu povo da terra e do espaço, e o socorrerão contra os adversários sequazes da trindade do mal, Satanás, anticristo e falso profeta. As trombetas singularizam a libertação derradeira do Israel de Deus. São os embates nos dois planos, o material e o espiritual. Estarei repetindo esse material espiritual, humanidade visível e invisível, humanidade física, humanidade espiritual várias vezes. Para que por fim isto seja comum nas suas mentes. Porque O materialismo tem seus dias contados. Aliás, nunca existiu. O espírito é que existe. Jesus já sentenciara a matéria ao dizer: a carne para nada serve, o espírito é que vivifica. As trombetas são, inicialmente, fatos políticos, e fatos políticos, guerreiros, na terra e no céu. No exterior e no interior das criaturas humanas e espirituais. E elas se felicitam, se abraçam, se emocionam às lágrimas quando de público nos lembramos delas e as convocamos à grande batalha do dia do Senhor. Porque elas estão a serviço de Jesus, que lamentava sobre Jerusalém, que matava os profetas. E Jesus diz: agora não mais me vereis, a não ser quando disserdes: bendito aquele que vem em nome do Senhor. E nós dizemos: benditos aqueles irmãos do mundo invisível que vêm. A LBV, a religião de Deus, ao centro espiritual universalista, em nome de Deus, para confortar e livrar a humanidade, e eles vêm ao toque das trombetas. É bom escutá-los. É no campo da religião que se encontram as soluções de todos os problemas humanos, políticos, sociais, econômicos, etc., esportivos, que afligem a humanidade. Buscai primeiramente, diz o Cristo, o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. As trombetas são o aviso de que o juízo final está próximo. Toda a humanidade, não somente no ciclo terrestre, está sendo convocada às contas derradeiramente. Ao seu toque tem início a cobrança sobre Roma, poder político e poder espiritual. Não me refiro à Igreja Católica Apostólica Romana nem qualquer outra igreja, mas é o sentido geral de política e de religião mal empregado. Deus está presente. Que já vem para sempre. Thank you.